amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada. Daqui você não vale nada, pra mim você não vale nada. Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras. Daqui você não vale nada, pra mim você não vale nada. Hoje eu vou beber até o dia clarear. Vem pra minha mesa que hoje é open bar. A noite não tem hora pra acabar. Vira, vira, vira! Vou dar virote, vou dar virote. Mas eu tô instalado e essa vida pra quem pode dar virote. Vou dar virote. Pode chamar o Samu que hoje eu vou tomar glicose. Dá virote, dá virote. Mas eu tô instalado e essa vida pra quem pode dar virote. Virote, DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Joga a mão em cima e diz, vai safadão. Eu sou.

Aí você pega o celular. DJ Thiago Albuquerque, toca aí, DJ. Já tô chegando na sua casa, pode ser. Tome cuidado que ninguém vai perceber. Parei o carro bem longe do seu portão. Vamos fazer o proibido, abra a janela. O nosso esquema, o proibido. É mais gostoso ficar no jeito. Deixa de esquema, vai tirando a roupa que já tô ficando louco. Vamos fazer o proibido, pode ser. Escondido é mais gostoso de se amar. Vamos fazer o proibido, pode ser. Eu e você na palestrinha. Eu gosto assim, escondidinho, escondidinho, escondidinho, proibido. E você quer também, escondidinho, escondidinho, escondidinho, proibido. Já tô chegando na sua casa, pode ser. Tome cuidado que ninguém vai perceber. Parei o carro bem longe do seu portão. Vamos fazer o proibido, abra a janela. O nosso esquema, o proibido. É mais gostoso ficar no jeito. Deixa de esquentar, vai tirando a roupa que já tô ficando louco. Vamos fazer o proibido, pode ser. Disco

andou reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão, e você nega bem a morte que não. E não me ama e não quer mais voltar. Sai pra que eu sei que ainda pensa em mim, que é louca por mim. As lágrimas de despedida não estarei por perto.

chegando pronta pra detonar. Ela sabe ser gostosa, sabe me conquistar. Favora na balada, eu perco a noção. Põe a mão no cabelo e desce até o chão. Ela é musa, ela é pop, é sensual. Seu olhar é marcante, o corpo escultural. E nesse desejo louco eu quero me prender. Sem pressa e sem juízo, eu quero amar você. Eu quero ser amante, amigo e bandido. Quero te seduzir, falar em seu ouvido. Não quero muito tempo, eu só quero tentar. Basta só uma noite pra te conquistar. Oh, não, essa mulher tá difícil de conquistar. Deixa comigo, valeu. DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Ando pronta pra detonar. Ela sabe ser gostosa, sabe me conquistar. Favora na balada, eu perco a noção. Põe a mão no cabelo e desce até o chão. Ela é musa, ela é top, gata sensual. Seu olhar é marcante, o corpo escultural. E nesse desejo louco eu quero me prender. Sem pressa e sem juízo, eu quero amar você. Eu quero ser amante, amigo e bandido. Quero te seduzir, falar em seu ouvido. Não quero muito tempo, eu só quero tentar. Basta só uma noite pra te conquistar. Eu quero ser amante, amigo e bandido. Quero te seduzir, falar em seu ouvido. Oh, Autopsy DJ Thiago Albuquerque. DJ Thiago Albuquerque. The Best of DJs.